sendo treinado, mano. Treinado, sabia trabalhar com todas as vibrações positivas e negativas. Se você desreencarnar, meu filho, nesse momento, nessa hora, vocês chegarem perto de alguém, você vai pegar todas as vibrações positivas e negativas. Sem você querer, você vai atrapalhar aquela pessoa. Mesmo você não querendo, você vai atrapalhar essa pessoa. Porque você não sabe o que fazer, você não sabe como lidar com essa vibração. E quando nós trabalhamos com a linha de Exu, quando nós se tornamos Exu dentro da linha, nós sabemos dominar essa vibração, sabemos trabalhar com essa vibração. Não sabemos tirar e colocar vibrações positivas, pensamentos bons na cabeça das pessoas, para saber elevar a sua vibração. Porque se fosse assim, qualquer um podia ser Exu. Qualquer um podia trabalhar dentro do terreiro. Qualquer um podia trabalhar piscando o seu ponto, fumando o seu charuto. Qualquer um podia trabalhar na hierarquia do Exu Primeiro. E não é assim. O garfo do Exu é forte, a capa do Exu nos rodeia. O garfo do Exu é forte, a capa do Exu nos rodeia. À meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu Pimenta não bambeia. À meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu Pimenta não bambeia. O senhor está me ouvindo bem? Todo. O senhor pode comunicar com a gente o nome do senhor? Vai demorar muito tempo, senhor, senão eu vou sentar, eu estou de pé. Não, não posso. Então me acha uma cadeira que está certo. Vou sentar, não. Sim. Tudo bem. Falar. O senhor se apresenta com qual nome na Umbanda? Por exemplo, um enxupimento. Exu Pimenta? Por quê? Por que esse nome? É meu nome na flora espiritual, como Exu. Exu Pimenta. Se trabalha em Marinha, que é onde o meu Exu tronado se chama Exu Pimenta. Ah, entendi. Quando o senhor fala Exu tronado, como a gente está falando com muitas pessoas que podem ser leigas no assunto, o senhor pode explicar o que que é? Exu tronado, meu filho, seria a mesma coisa que um chefe na linha de vocês, dentro do plano terrestre. Ah. Que manda os seus funcionários, e no plano espiritual seria o chefe, onde comanda o trabalho, onde está sendo realizado o trabalho dentro de um terreiro, o Exu tronado, o Exu coroado, o Exu que é chefe de legião, chefe de palanque, está sendo responsável para que os Exus fazer algo errado, eles são responsáveis. Porque mesmo eles deram doutrina, eles ensinaram. Então eles são responsáveis, até eles conseguirem uma certa luz para conseguir evoluir. Entendi. E ele é Exu tronado e o senhor é Exu o quê? Eu sou o Exu espadado. Espadado. Então, Que vamos. seria o chefe de legião, chefe de palanque. O chefe de legião é um, chefe de palanque é um, eu sou chefe de palanque. Ah, entendi. Então, assim como o senhor, dentro dessa legião existem vários Exus espadados, chefes de falange. É assim que funciona. Como tem É. o tronado da encruzilhada, que comanda uma encruzilhada, ele tem mais setas para a sua hierarquia para comandar. O Exu da Kalunga, existe mais setas na sua hierarquia para controlar. E assim por diante. Entendi. Sempre tem responsabilidade. Vocês não trabalham sozinhos e sempre têm responsabilidade. E isso quer dizer também que dentro da legião do Exu Pimenta existe sete falanges controladas ou dirigidas pelos Exus espadados? É assim? Mais setas, Exus. Abaixo de mim existe mais sete. E abaixo desses sete existe mais sete para cada um comandar. Tudo representando a mim, Exu Pimenta. Entendi. Então o senhor está O chefe do senhor é Exu tronado, o senhor é Exu espadado e o abaixo do senhor é Exu o quê? Batizado? Isso não existe. Não existe. Não. Exu batizado. Todos os Exus são batizados. Se não fosse batizado, nós seríamos pagãos. Aqui na Terra, mas no plano espiritual não existe isso. Só existe hierarquia. A evolução espiritual está dependendo do bem que você faz. O Exu tronado, ele está dentro da sua evolução espiritual. Tá certo. Conseguir subir ao trono se não fazer o bem para alguém. Se não conseguir a evolução, a hierarquia não está no melhor trabalho, mas sim na evolução espiritual. Ah, entendi. E então, deixa eu ver se eu entendi melhor. Tem o Exu tronado e o Exu espadado. Então, o Exu tronado só tem um e abaixo dele tem 7 Exus espadados que são o chefe de falange. Isso. E são nomes para poder entender, que vocês consigam entender. Entendi. Vou dar um exemplo para você. Jesus. Ele seria a hierarquia de todos. As chefes, 7 líderes do bando. Todos. E dentro da linha da esquerda, dentro da linha da Kimbanda, existe também o Exu que comanda. O Exu que é o rei. Mas também existe a hierarquia que é comandada por um caboclo, por um preto velho, por alguém. Ele nunca vai fazer o mal sem corresponder a esse mal. Porque ele vai ser pagado. Ele vai pagar por esse preço. O Exu que faz o mal não é Exu. Mas sim as pessoas que fazem o mal. Tá certo. Eu ouvi falar que Exu não tem religião, ele tem hierarquia e trabalha para a lei. Isso. Exu não trabalha apenas na Umbanda. Ele trabalha dentro de todas as religiões que existem no plano terrestre. Apenas o culto. Ele só se manifesta na Umbanda. Ele trabalha através de qualquer igreja que existe, que envolve algum quiumba, algum espírito maligno. Onde queira expulsar, o homem não consegue expulsar. Por trás daquilo lá tem uma entidade, tem um Exu. Tem alguém que está lá do lado, expulsando aquele espírito que está fazendo mal aquele irmão. Ele nunca vai, o homem, apenas sozinho, não vai conseguir. Tem que ter um mentor espiritual. Para ajudar, para auxiliar quem necessita. E nunca jamais para encostar em alguém. Mas sim, atropelamos quem está encostado. Entendi. Então, deixa eu ver se ficou claro para mim. Vocês trabalham em todo lugar onde a presença de vocês é necessária. Onde está necessário. As entidades, os espíritos, entidades de direita, assim seja, vocês chamam, se dão nossas missões. A parte mais suja que tem para limpar, a vibração negativa é lá onde nós entramos. Lá que nós entramos, porque uma entidade de direito tem muito mais coisa para se preocupar do que ficar limpando a sujeira dos outros. É onde nós entramos para consertar o erro que nós fizemos no passado. E aí nós entramos para auxiliar, para limpar e varrer a sujeira do estado, vibrações negativas. É aí que nós entramos, porque nós sabemos dominar essa vibração. Não é qualquer um que sabe. Ah, entendi. Então, além de vocês terem esse desígnio, vocês têm essa função pela sabedoria que vocês têm com esse trabalho. Porque nós nunca vamos. Um Exu jamais vai entrar dentro da linha de Umbanda, dentro do terreiro, sem ter a doutrina necessária, sem ter a vibração necessária. Porque se uma vibração dentro do terreiro está baixa, ele vai fazer de tudo para levantar essa vibração. De positivos, para entidades trabalhar. Porque vibrações negativas nem carrega aquilo. E nós não aceitamos. Entendi. Nós vamos trabalhar só na vibração negativa, mas sim na vibração positiva também. E auxiliamos muitos casos também na linha do Exu. Quando vai se trabalhar dentro da linha dos caboclos, o Exu entra para levantar a vibração positiva, tirando a vibração negativa para deixar apenas a positiva. Por isso que há muitas vezes firmados na porteira, muitos assentamentos dentro de terreiros também, para levantar a vibração positiva, levantar a vibração positiva e expulsar a negativa. Nossa, mas as pessoas então fazem uma compreensão muito errada de Exu. Muito errada, muito. O senhor também percebe isso aí do mundo espiritual? Com conhecido. Porque muitos pensam que o Exu vai fazer a maldade, e quem está fazendo a maldade é apenas a matéria, apenas quem está incorporado com que, porque se a matéria fazer muito mal, o Exu se afasta e não chega mais. Apenas quando ele livrar os seus pensamentos, o Exu vai chegar. O Exu não vai fazer mal, ele apenas vai auxiliar aquele filho que está com problema, ele vai ajudar a achar o serviço, ele não vai dar o serviço, ele vai ajudar a levantar cedo para trabalhar. Ele não vai dar tudo na mão, ele vai dar o serviço para eu poder trabalhar. O Exu não dá nada na mão, o Exu vai poder trabalhar para conseguir o que quer. Ele pode dar o serviço, mas o presente é não. Entendi. Então o senhor está ensinando que quando alguém vai procurar Exu, não pode gostar de ficar sentado. Não. Isso é qualquer coisa. Se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás. Se fosse assim, não necessitava o trabalho do Exu. Se fosse tudo ganhar nas mãos, o mundo de vocês estava parado. Nós não aprendemos assim. A minha linha, a minha voz, eu nunca deixo o Exu dar tudo de presente. Aí vem o merecimento e a batalha para conquistar esse presente. Nunca vai receber nada. Se merecer, se for por ordem de Oxalá, se for por ordem das entidades, aí você recebe, senão... Entendi. Então o senhor disse agora que o senhor nunca deixa os seus subordinados darem as coisas assim de modo fácil. Não. Não vou, nunca vou deixar. Porque aí vem a regra do merecimento, da causa e efeito. Se você fez, você recebe. Se você não fez, não recebe. Se eu te der um presente hoje, você mereceu isso? Não. Se você não merece, você não recebe. Se você merece, você recebe. Mas para conseguir, você tem que merecer muito mais do que você está merecendo. Senão, não recebe. O Exu que faz isso na minha banda dá, apresenta a punição. Ah, entendi. O senhor disse que quando um Exu da sua banda dá algo de presente, a punição vem? Vem, se der algo de presente que a matéria não mereça, a punição vem, porque você está presenteando alguém que não merece. E... Mesma coisa que você batalhar tanto para conseguir alguma coisa, vem na outra e volta. Não é justo. É mesmo assim, aquele que batalha bastante, às vezes não consegue, e aquele que não batalha consegue. Eu não aceito isso. Tá certo. Então, pode falar. E assim que a linha do Exu Pimenta trabalha. Assim que a linha do Exu Pimenta trabalha. Tudo na lei, na ordem. Tudo que você fez, você fala. Tudo na ação e reação. Aí que você trabalha. E muitos pensam que nós somos leigos, mas não somos leigos. No planos superiores, existe muito mais tecnologia do que vocês estão usando hoje. Existe muito mais. Onde eu não consegui chegar. Que na minha espiritualidade, na linha do Exu, não existe isso daí. Nós trabalhamos através apenas da magia. Mas em planos superiores, existe muito mais. Entendi. E seria possível, onde o senhor está, então, falando de tecnologia, chegar um pouquinho mais perto de onde está saindo a minha voz? Não precisa mexer não, só vir mais perto ou falar mais alto, assim eu tenho certeza que quem vai ouvir vai entender o senhor. Tá escutando? Tô. Então, vamos lá. Tem uma moça aqui que vai me ajudar. Tá bom. É, que se chegar mais perto, eu falar mais alto, daí fica mais claro aí quem ouve, não fica com dúvida, né? Porque o senhor... Tá escutando melhor agora? Ah, sim. Agora sim. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi direito. Quem o senhor recebe na sua falange não pode dar as coisas de graça se não é punido. Não. Só recebe de graça se for uma ordem suprema. Se for uma ordem superior. Aí você recebe. Senão não. Ao pedido, quando vem consulente, está fazendo pedido, muitos querem coisas materiais. Mas você tem que ver atrás se ele está merecendo aquele material. Está merecendo aquela coisa material. Senão não adianta. Você pode fazer trabalho que não vai alcançar. Não vale. Se você alcançar, você logo perde. porque não foi o temor em si. Não adianta. Já aconteceu de alguém que trabalha com o senhor já desrespeitar suas ordens? Não. Não desrespeito, mano. Porque senão fica feia a palavra dele. O senhor trabalha com pombogira também? Trabalho assim, sempre tem um Exu, sempre tem uma Ivara, uma pombogira, uma pombogira, assim seja, como vocês falam. Uhum. Sempre tem um do lado vigiando, porque vibrações que o Exu não está vendo, a pombogira está vendo, a pombogira está vendo. E a vibração que a pombogira não está vendo, o Exu está vendo. E o que os dois estão vendo, sempre tem um guardião do lado. E aquele que o guardião não vê, o outro guardião também vê. Nunca, meu filho, fica sem escapar. Ninguém fica sem escapar. Nossa, eu não sabia disso, que cada um tem uma capacidade, ou então um complementa o outro, não sabia disso. Trabalha sem equipe. Vocês não têm funções aqui na Terra? Vocês não têm sensibilidade? Sim. Sim. São coisas para tocar, coisas para ouvir. E o Exu, quando você passa para o espiritualidade, fica muito mais sensível. E cada Exu tem essa sensibilidade maior que o outro. Não sabe onde utilizar essa sensibilidade. E a mediunidade de vocês, cada um tem a mediunidade, A sensibilidade. Entendi. E o senhor que define quem que vai trabalhar com quem, em qual trabalho? Porque o senhor conhece todo mundo. Sim, meu filho. Cada um sabe a sua missão. O Exu sabe o aparelho que pega. E a entidade sabe o trabalho que se enfia. O Exu, que Exu é esperto. Ele jamais vai fazer coisa errada. Porque senão a consequência vem. Cada Exu sabe o momento certo e a hora certa. E antes de acontecer, ele já está sabendo também. Nossa. Então deixa eu entender isso aqui. Dentro da falange do Exu Pimenta, todos os Exus e Pombogiras que estão trabalhando com o senhor chama Exu Pimenta e Pombogira Pimenta? Não. Não. Pimenta, meu filho, é uma linha. Uma linha. Uma falange, como eu comando. Tá. Mas dentro dessa linha de Exu Pimenta existe o Exu Sete Covas, existe o Exu Tiriri, existe o Exu Sete Pimenta, Exu Sete Pimenteira, Exu da Encruzilhada, Exu Rei. Existem vários nomes, apenas eu sou o que comando. Ele vem conforme a característica dele. Mas tem vários Exu dentro da minha banda, não é apenas com o meu nome. O meu nome é apenas falado, Exu Pimenta. É onde eu comando. Mas não tem o mesmo nome todos. Olha. Entendi. Então, por exemplo, tem um tranca-ruas, por exemplo, aí. Tem tranca-rua, meu filho. Sete encruzilhadas. Apenas porque eu trabalho na linha de Exu Pimenta. Tem vários Exu. Exu da Calunga também, dentro da linha de Exu Pimenta. Mas tem dentro da Calunga, dentro da vibração de Calunga, um Exu Pimenta. Onde é eu domino, onde eu comando. Onde que existe a minha hierarquia também, eu mando um Exu Pimenta dentro da vibração da Calunga, para comandar a linha dos pimentos dentro da Calunga. É onde existe Exu Pimenta dentro da encruzilhada. Onde existe a vibração da encruzilhada, é onde eu mando um Exu da encruzilhada para comandar. Não aonde que eles moram, mas sim a vibração que eles comandam. A encruzilhada, a Calunga, é onde eles vibram, é onde eles mancham as vibrações integrativas, mas não aonde eles moram. Não é assim que funciona. Entendi. Então, deixa eu ver. Quando uma pessoa chegou no mundo espiritual, então os superiores vão ver, olha, você tem essa vibração, você tem essa cor de espírito, de aura, você tem essa bagagem. Então, para você, melhor coisa é se tornar um Exu Tiriri. Por quê? É assim? Não. Ixi. Não é assim que funciona. Estudando, vocês se identificam com algo que vocês gostam mais, não é, meu filho? Uhum. E assim que também funciona. Então, Se ele tem uma vibração que se identifica mais, é onde ele vai trabalhar. Se ele tem a vibração que trabalha dentro da Calunga, uma vibração que domina mais a Calunga, é onde vem o coração dele. Conforme a evolução dele, a vibração que ele comanda. Se você só se reencarnou e passou para a linhagem de Exu, não está com um coração bom, não está com uma posição boa dentro da espiritualidade, você vai numa vibração mais baixa. Se você já está mais evoluído um pouco, você vai para uma vibração mais evoluída. E assim por diante. Até você chegar à linha dos caboclos, dos pretos velhos. E até você chegar à hierarquia do orixá. E assim por diante. Nossa, que legal. Então depois de caboclo e preto velho, a pessoa pode virar um orixá. Pode. Orixá não é um homem. Orixá é uma vibração divina. É onde a vibração está. Abaixo dessa vibração divina, existe a vibração do orixá, que sim é um homem. Daí sim é um homem. Mas não tem apenas um homem. Existe a hierarquia, como tem a Exu, existe a hierarquia lá em cima também. Se é um orixá Xangô, existem várias hierarquias dentro do orixá Xangô. O orixá até chegar à linha de guia, linha de preto velho, até chegar à linha de falange, que também existe falanges, legiões dentro dessa linha. E assim por diante. Entendi. Uma pessoa pode, um espírito pode crescer tanto e virar um falangeiro de Ogum, por exemplo. Pode chegar. Já teve Exu que chegou? Já, existem muitos Exu que chegaram a essa posição. Vibrações, a vibração, a hierarquia, conforme a consequência da espiritualidade, é a consequência que você vai chegar no cima. Você pode passar séculos e séculos na linha de Exu. Uhum. Mas, se você merecer, você passa para a linha do direito. Você passa para uma vibração boa. Porque a linha de Exu é a vibração entre imediato, entre a linha da terra e a linha espiritual de cima. Fica entre meio termo. Quem está na linha de Exu está em meio termo. Nunca está numa elevação boa e nem numa elevação baixa. Mas sim na disciplina, na ordem para poder se levar ao plano espiritual de direito. Nossa! Você prepara para passar. Você pode passar séculos e séculos, mas no momento certo você passa. O Exu que fala que não quer passar é mentira. Que todos os Exu querem passar. Todo Exu quer passar para preto velho ou caboclo? Sempre, mano. Se for assim, meu filho, vou passar séculos e mais séculos na minha de Exu. E quando merecer, eu não querer passar. Por quê, meu filho? Não faz. Não faz sentido. Entendi. E quando, então, um tiriri chega para trabalhar na sua falange, é o senhor que dá o nome de tiriri nele ou ele já vem do reino do tiriri? Ele já vem do reino do tiriri, meu filho. Ah. Dele conforme a vibração que ele está vibrando. Ah, entendi. Então é assim, eu chego no mundo espiritual, vou trabalhar, vou fazer esse trabalho de guardião. Daí eu vou para onde eu melhor me sintonizo. Isso. Daí por merecimento também. Isso, você vai por merecer. Nunca vai pegar nenhuma linha para trabalhar sem merecer. Não, sim. A linha da calunga, a linha das matas, todas as linhas é conforme o merecimento. Você não vai trabalhar porque você gosta, mas sim você vai trabalhar pelo merecimento. Muito bom, então vamos lá. Agora eu estou no mundo espiritual, eu me sintonizo mais com a linha do Exu Pimenta, por exemplo. Daí o que, que a pessoa vai fazer? Vai encontrar o Exu Tronado ou vai encontrar com o Espadado primeiro? Quem é que vai receber ele? Quem recebe na minha linha, meu filho, primeiro o Exu Tronado. Ele que vai identificar a vibração, porque ele está mais elevado na sua sintonia, na vibração de percepção, da vibração se está mentindo ou se não está, da vibração real, da vibração positiva, da negativa. É ele que vai perceber onde que linha ele vai mandar e que linha que ele vai trabalhar. Senão qualquer um pode chegar e mandar trabalhar em qualquer linha, qualquer vibração. E não é assim. Por isso existe o Exu Tronado, existe responsabilidade. A responsabilidade é essa, de mandar, de trabalhar. As consequências no filho vem. O Exu Tronado que comanda essa parte de vibração, parte de levar, de identificar a vibração que o Exu está trabalhando. Mas sim, tem muito trabalho, tem muita disciplina, tem muita ordem para ele trabalhar na linha do Exu. Não é assim você desencarnar e trabalhar. Isso passa anos, talvez séculos, para trabalhar na linha do Exu. Nossa! Mas precisa fazer algum curso nesse meio tempo antes de trabalhar na linha de Exu? O que precisa fazer? Precisa ser doutrinado, mano. Doutrinado, saber trabalhar com todas as vibrações positivas e negativas. Se você desreencarnar, meu filho, nesse momento, nessa hora, você chegar perto de alguém, você vai pegar todas as vibrações positivas e negativas. Eita. Sem você querer. Você vai atrapalhar aquela pessoa. Mesmo você não querendo, você vai atrapalhar essa pessoa. Porque você não sabe o que fazer. Você não sabe como lidar com essa vibração. E quando nós trabalhamos com a linha de Exu, quando nós se tornamos Exu dentro da linha, nós sabemos dominar essa vibração, sabemos trabalhar com essa vibração. Não sabemos tirar e colocar vibrações positivas, pensamentos bons na cabeça das pessoas, para saber elevar a sua vibração. Porque se fosse assim, qualquer um podia ser Exu. Qualquer um podia trabalhar dentro do terreiro. Qualquer um podia trabalhar piscando o seu ponto, fumando o seu charuto. Qualquer um podia trabalhar na hierarquia do Exu primeiro. E não é assim. Olha, então, eu aqui, na minha cabeça, estou entendendo que a pessoa chega no mundo espiritual, antes de trabalhar com Exu, ela tem que primeiro aprender sobre a vida no mundo espiritual, né? E se controlar e se proteger e proteger os outros e não fazer maldade. Se identificar, se conhecer, porque quando vocês estão em terra, vocês não se conhecem. Quando vocês passam por plano espiritual, aí vocês se conhecem de verdade. Fica muito mais fácil se conhecer. Aqui no plano terrestre de vocês não se conhecem. Aí vocês vão encontrar a verdadeira ponta de vocês, a verdadeira vibração de vocês, de vidas passadas, as consequências. Porque Exu mais nenhum reencarna. Exu nenhum mais reencarna. Quando você passa o caminho de Exu, porque foi merecimento também, muitos merecimentos para chegar até aqui. Nossa, seu Pimenta. Foi por isso então que o Giramundo falou que todo Exu está mais elevado que o encarnado. Sempre. Sempre está mais elevado. E quem pensa que não está elevado está totalmente errado. Porque se nós não fossemos mais elevados de vocês, nós não estávamos trabalhando por vocês. Não estávamos cuidando de vocês. Senão seria a mesma coisa colocar uma criança cuidar de outra criança. E assim que vai funcionar. Uma criança de 3 anos cuidar de outra criança. Não, tem que colocar mais elevado para cuidar de uma criança, o mais velho para cuidar de uma criança. E assim a espiritualidade, colocar mais evoluído para cuidar do menos evoluído. Nossa. Bom, então vamos voltar aqui nesse assunto. Quando a pessoa fala assim, bom, estou no mundo espiritual, agora eu tenho que aprender, e esse aprendizado, o senhor falou, demora, às vezes séculos, às vezes milênios. Mas vamos ficar em décadas, por exemplo. Vamos dizer que demore décadas, por exemplo. Que demora décadas. Uhum. Depende da sua evolução, depende do seu interesse. Entendi. Então vamos dizer assim, o menino morreu e agora ele está no mundo espiritual. E antes de virar Exu, então ele tem que aprender um monte de coisa. Quem que vai ensinar? Primeira coisa, vai aprender a dominar a vibração. A vibração é o primeiro passo para ser aprendido a dominar. Seu pensamento. Saber, escutar também e aprender. Vai ter que ser doutrinado. Primeiro, dominar as vibrações. Depois, saber responder às hierarquias. Porque também tem que ser feito respondido às hierarquias dentro da espiritualidade. Saber dominar a sua posição. Saber dominar a hierarquia que ele está trabalhando. A hierarquia que ele mais se identifica. Entendi. Depois tem as consequências do mais difícil que existe da espiritualidade. Trabalhar com média na incorporação. Esse é o mais difícil, é onde existe a dificuldade dentro da Umbanda, dentro de qualquer religião espiritual. É onde o Exu recebe a sua última etapa, a incorporação. Saber trabalhar, saber chegar no médio, quando está vibrando positivo ou quando está vibrando negativo. É onde ele vai aprender a chegar nessa média. Se ele é um médio consciente, se ele é um médio inconsciente, se ele tem o merecimento de chegar em consciência, se ele tem o merecimento, o esforço para chegar à sua incorporação exata. E assim, meu filho, se aprende, olhando, estudando. Quando o Exu chega dentro de uma linha para aprender esse aprendizado, ele vai olhar os outros Exu incorporar para ele aprender. Vai ficar muito tempo apenas observando e olhando como se fosse assistência, só para aprender e analisar aonde que está muitas falhas. Aí que está. Ele não vai chegar a incorporar. Quando ele já está incorporado, ele já está muito tempo na espiritualidade. Nossa. Bom, deixa eu ver se eu aprendi direito. Comece, então, aprendendo a dominar a própria vibração. Isso. Depois, reconhecer, entender e operar dentro das hierarquias. Isso. Depois... Nessa parte que ele fala, que você fala, meu filho, se conhecer a vibração, ele vai se conhecer. Aí que vem o ponto mais difícil, para ver onde que ele vai ainda mesmo chegar à sua linhagem de Exu. Ele vai se reconhecer aonde que ele está errado, aonde que ele está certo. É a primeira lição que se aprende. Você vai ficar muito tempo só aprendendo isso, para depois passar a dizer. Ah, eu às vezes, seu Pimenta, repito, porque não é por nada não, é porque às vezes as pessoas, mesmo na Terra, imagine os espíritos mais elevados, na Terra uma pessoa fala uma coisa para a gente escuta a outra, né? Eles falam agora, quando é Exu, é mais fácil isso acontecer, porque vocês têm uma visão que a gente muito dificilmente consegue compreender na sua plenitude, né? Então, por isso que eu repito, tá? Vai lá. Então, o senhor falou o seguinte, na vibração, a pessoa se conhece, então é nesse estágio dos quatro que o senhor falou que a pessoa então já vai conseguir se identificar e qual Exu tronado que ela tem que procurar. Isso. Qual linha que ela vai trabalhar? Uhum. Qual falante que ela vai dominar? Qual vibração que ela vai dominar? Que tem Exu, meu filho, que só domina a vibração negativa. Mas não na vibração negativa, no termo negativo dentro do terreno, onde ele só cuida das vibrações negativas, mas ele tem uma vibração muito boa, onde ele escolheu essa vibração para dominar, só a vibração negativa, mas sim tirando as vibrações negativas de pessoas, de médiuns, que só estão com pensamentos ruins. Tem Exus que tem a vibração, que tem o poder, que tem o jeito de trabalhar apenas com a cura, que tem a cura dentro do seu interior, e é onde que ele corresponde, os Exus que trabalham dentro da linha dos pretos velhos, correspondendo aos pretos velhos. Exu também cura. Exu cura muito bem, meu. Não é apenas preto velho, não é apenas vovô. Exu também cura. E há daqueles que pensam que Exu não cura, meu filho, que estão muito enganados. Muitas doenças, meu filho, que é coisas mandadas, que é coisas feitiçaria, meu filho, demandas. O preto velho vai lá e limpa, meu filho. Quem limpa a sujeira, o Exu está curando aquela pessoa. O Exu trabalha muito, né? Trabalho de cura. Dependa a vibração que ele trabalha. Entendi. Antes de eu esqueça, porque eu não posso esquecer disso, o senhor trabalha sob a luz de qual orixá? Xangô. Xangô. Tá bom. Então, vamos lá. Eu estou na vibração ainda, depois a gente vai falar um pouco mais sobre hierarquia, sobre a posição e sobre a incorporação. Então, como é que foi com o senhor? Porque teve uma hora que o senhor ainda não era Exu, não teve? Então, conta pra gente como foi assim, se o senhor puder, né? A sua história, a hora que o senhor desencarnou, como é que foi? O senhor encontrou com quem? Como é que foi? Primeira pessoa que eu encontrei foi a pessoa que eu fiz o mais mal dentro da Terra. Nossa. Foi ele que veio me socorrer. Foi ele que me deu água quando estava com você. E aonde que eu vi, meu filho? Que fazer mal não leva mal a ninguém. Não tem por que fazer mal. Porque primeira pessoa que veio me socorrer foi essa pessoa. Quem eu levei à morte, e a consequência veio, paguei muito, mas quem veio me socorrer foi ele. Que nas minhas vidas anteriores era meu pai. Não na vida que eu fiz a reencarnação, mas sim nas vidas anteriores, duas reencarnações antes. E ele era meu pai. E antes dele, eu fazer essas coisas malas com ele, meu filho, ele fez para mim. E eu, nessa reencarnação, estava com muita mágoa e fiz para eles inconscientemente, mas fiz. Né, meu filho? Entendi. Nessa última reencarnação, eu levei ele à morte. E quem veio me socorrer foi ele. Depois de muito tempo, meu filho, depois de um século, que ele veio me falar isso. Tá certo. O senhor falou que... Eu era um Exu, meu filho. Eu era um Exu muito bom. Antes das reencarnações, meu filho, passado. Eu falo, eu era um Exu, meu filho, porque agora não me identifico mais, meu filho, como plano terrestre. Meu filho. Porque meu nome, meu filho, eu não quero falar dentro da espiritualidade como que era meu nome na última reencarnação. Mas eu era um homem, meu filho, muito bom. Eu tinha o dom da cura, meu filho. Só que esse dom da cura, meu filho, me fez ganhar muito dinheiro. E nesse dom da cura, meu filho, me fez levar muitas misérias. Entendi. No plano da carne, o senhor era uma pessoa que tinha o dom da cura e era bom para o senhor, mas o senhor abusou desse dom, é isso? Usei muito esse dom. Apenas não tinha o dom da cura, meu filho, mas também tinha outros dons, que eram muitos. Eu só usava para maldade, nunca para o bem. E com esse aprendizado que eu tive, do plano terrestre, me fez vir para a linha de Exu. Porque as mesmas magias que eu usava no plano terrestre, eu posso usar aqui também, no plano espiritual. Nossa! E, entendi. Agora o senhor falou um pouco quando o senhor era Exu. O senhor fala antes dessa última encarnação, o senhor já era Exu? As últimas encarnações, não, eu falei Exu, meu filho, porque eu não me considero mais como um plano terrestre, eu me considero agora Exu, dentro da linha que eu estou trabalhando. Eu falei Exu, enganado. Ah, tem. Um homem, ah, entendi. Não, é só para esclarecer, assim ninguém fica com dúvida. Tá certo. Então, quando o senhor era um encarnado. Ah, entendi. E aí agora, tá, daí o senhor passou para o mundo espiritual, encontrou com essa pessoa que foi o seu pai na outra encarnação. E daí o senhor falou que o senhor ficou vagando muito tempo. Fiquei, meu filho. Fiquei vagando no umbral. Eu fui tal os mais baixos graus no umbral que existem. Por ignorância, por não aceitar aonde eu estava. Porque eu só tinha um dizer, meu filho. Que ninguém podia comigo. E aonde que eu me enganei, meu filho. Que o mínimo, o mais fraco conseguia comigo. Então, se eu... Pessoas me fizeram de escravo dentro do umbral. Pessoas que eu fiz o mal. E me deram uma oportunidade para vir para a linha de Exu. E aonde que eu estou, meu filho. Há muito tempo atrás. E estou na linha de Exu Pimenta. Recebi esse cargo. E é por esse cargo que eu estou trabalhando. Para mais tarde trabalhar no espírito de direitos. Mas se hoje tem alguém ouvindo a gente conversar e ainda está com esse pensamento, ninguém pode comigo, eu posso com tudo. Está tudo errado. Está tudo errado. Porque existe aquele, meu filho, o mais quieto é o mais perigoso. E o que menos fala é o mais esperto. Entendeu, meu filho? Sim. Porque quando você se eleva muito, mano, quando você se eleva demais, o tombo é grande. E esse tombo é grande, meu filho. Você cai. Não importa o jeito que você cair. Entendeu, meu filho? Porque ninguém pode com tudo. Sempre tem alguém que pode com você. O senhor sabe que, não sei quem criou um ponto, mas tem um ponto do Exu Veludo que é assim, né? Pontos, meus filhos, são pontos para identificar as forças do Exu, aonde ele trabalha e aonde ele se identifica. Mas não dizer ao humano, meu filho, está muito errado até agora. Se identifica muito com pontos, palavrões, palavras sujas, de maus, chamando as coisas ruins. E essas palavras, meu filho, só identificam a Umbanda como se não fosse certo. Está errado. Pontos são para identificar as vibrações das entidades, para chamar aonde estão as vibrações. Mas não nada a ver, meu filho, com as coisas que eles pensam. Porque ninguém pode comigo, eu não posso com tudo, meu filho. É um ponto identificando o mesmo dizer que eu falei para você. Isso. Passadas, bicho. Peraí, eu falei alguma coisa e não entendi o finalzinho da sua frase. É a mesma coisa que o senhor falou para mim? Desse ponto, meu filho. Uhum. Eu posso com tudo. Eu, ninguém pode comigo, eu posso com tudo. É. Para identificar a linhagem de Exu. Para identificar aonde que está a vibração dele. Para onde chamar o Exu. Aonde que está o ponto riscado do Exu. Aí está o ponto para chamar. Mas não para identificar as vibrações negativas que existem dentro do Exu. Entendi. Então o senhor está dizendo, foi uma infelicidade na rima, na hora de criar a letra, mas de tanto que se utilizou para um bom propósito, consegue-se, através desse ponto cantado, se afinizar com o Exu em questão e trazê-lo para a sua vibração. Isso, o ponto cantado dentro da tabaca, que o gango puxa, que o rima puxa. Quando você puxa um ponto desse daí, minha filha, assistência, que a pessoa que está dentro da assistência, que está assistindo, ele já se identifica com o ponto, o Exu já captou o erro que ele está. Porque se identificar com um ponto desse daí, meu filho, ele vai vibrar negativo. E aonde que o Exu olha, aonde que o Exu está analisando, e aonde que o Exu vai procurar o erro dele. Porque, meu filho, se eu falar uma palavra suja para vós, vós vai captar essa mensagem e vai vibrar negativo, não vai, meu filho? Boa. E é mesmo assim que funciona com o Exu. Quando uma pessoa vibra negativo, o Exu já vai captar, meu filho. e aonde que ele está a falha e aonde que o Exu vai trabalhar. Porque quando eu falo eu posso com tudo, isso me dá uma certa sensação de poder e proteção suprema. Isso, e aonde que está a falha. Se aquela pessoa se identificar com esse ponto, mano, é onde que está a falha dele. E é onde que o bicho vai trabalhar. E tem vários pontos que identificam. É por isso que puxa esse ponto dentro do terreiro. Para puxar vibrações também negativas de pessoas, para o Exu poder trabalhar e as outras entidades poder trabalhar. E pontos positivos para limpar essa pessoa. É apenas um alavanco para o Exu trabalhar e um alavanco para a entidade trabalhar. Claro, entendi. É uma forma que vocês encontraram de... É, expor as pessoas as suas fraquezas para ver como é que ela vai funcionar ali dentro. Sim, quando o médium não está com boas incorporações, quando o médium não está conseguindo incorporar direito, se ele se identificar, se ele firmar bem o ponto que está cantando a tabaca do seu caboclo, do seu Exu, ele vai ter uma vibração muito boa, porque ele está se identificando com a vibração, e esse vai ser um grau, vai ser um alavanco do ponto para a entidade. É a mesma coisa que uma imagem, é uma imagem que está dentro do altar. É um alavanco para as entidades. Que quando você chega dentro do terreiro de Umbanda, dentro do terreiro de Candomblé, pode ver imagens, pode ver vestes, vestidos, turbantes, vocês já voltam a pensar nas entidades. Na hora, no momento. E é assim que funciona. Numa reza. Se você não acender uma vela, tem muitos que se acenderam uma vela, não consegue rezar. E tem muitos que não precisam vela para rezar. É um ponto de apoio. É onde ele vai se agarrar no momento da pressão, no momento da sua oração. Entendi. É, tem algum ponto em específico do Exu Pimenta que o senhor pede que cante antes de o senhor chegar? Eu gosto do meu ponto. Eu gosto do meu ponto. Que é onde eu me identifico. É onde eu trabalho. É onde as vibrações que eu trabalho. O senhor pode falar qual que é esse ponto ou cantar? Tem a clima, minha filha, vem me ajudar. Cambona, segure a cantiga. Exu Pimenta vai chegar agora. Sarava todas em cruz. Exu é quem comanda agora. Sarava todas em cruz. Exu é quem comanda agora. Todo mundo quer, mas só a Umbanda aguenta. Ele é o Exu Pimenta. Entendi. E enquanto está acontecendo esse ponto e enquanto ele está sendo cantado, o que está acontecendo no mundo espiritual? Porque o atabaque, o clima, é o ponto onde sai a vibração dentro do terreiro. Uhum. A vibração está positiva. E quando se puxa esse ponto, meu filho, no momento, você falou, enche o caveira. Exu Pimenta puxou o ponto, o médico vai incorporar, vai se lembrar na hora do Exu Caveira, do Exu Pimenta. E é um ponto que é mais fácil para trabalhar, mais fácil para chegar, porque a mente dele está aberta para o Exu Pimenta, para o Exu Caveira, qualquer que seja a entidade. Porque se você incorporar, meu filho, sem ponto, sem nada, sem cantar, a concentração tem que ser maior. E quando você está com a tabaca trabalhando, se entregar para aquele ponto, é menos dificuldade para o Exu trabalhar e é mais forte a incorporação. Não deixando descer, a incorporação sem pontos é a mesma coisa. Mas tem médicos que necessitam de pontos cantados para incorporar aí. Que é onde o Exu trabalha, na vibração do médio para o ponto cantado. Tá certo. Entendi. Nossa. Bom, então voltando lá. Fale. Voltando lá. O senhor, então, depois que encontrou... vagou no umbral. Daí o senhor falou que foi escravo? Sim, meu filho. Foi escravo de Kiyuma. Das pessoas que eu fiz maldade. Eu fui escravo. Mas elas eram mais fortes que o senhor? Sim, meu filho. É aquelas que eu julgava ser mais fracas do que eu na encarnação. É onde que vem a ação, meu filho. E a reação. Onde que vem, meu filho? Você jogou a corda, você pega. Se você colocar a perna, você laça. É assim que funciona a espiritualidade. O que você não faz, não paga na terra, na espiritualidade, você paga. Olha. Você nunca fica sem pagar. Porque isso é a lei de Xangô, a justiça divina. É a lei, meu filho. E ninguém fica preso porque não deve também. É assim que funciona. Pessoas inocentes sendo presas não estão lá porque não mereceram. Se eles não foram merecedores na reencarnação que estão hoje, nas anteriores eles foram. E alguma coisa, algum dia eles vão ter que pagar. E esse dia chega. Mas aqui na Terra é muito difícil as pessoas darem o braço a torcer, no sentido de dizer, olha, é injusto o que está acontecendo com a pessoa. O que o senhor está dizendo é que não existe injustiça. Não. Não existe, meu filho, por acaso. Porque a injustiça é um por acaso. Sim. E não existe isso aí. Porque se você está falando comigo hoje, porque há algum motivo... E alguém vai aprender com isso. Não é, meu filho? Sim. Sempre há um motivo. Nunca é porque não há necessidade. Sempre há um motivo e porque foi ordens. Ah, é, o senhor falou. Às vezes é ordem, né? O senhor falou ou é mérito ou é ordem superior. Também. É assim que funciona. É mérito ou é ordem. Nunca vai se passar. Porque a injustiça, meu filho, não existe. Porque Deus é tão bom, meu filho, que não existe injustiça. Não vai existir injustiça. Só existe injustiça para quem merece. Se você matou, você vai ter que pagar. Se você roubou, você vai ter que pagar. Tanto nessa reencarnação, na próxima. Se você roubou, algum dia tua mão vai ser aturada. Se você matou, algum dia alguém vai te matar. E assim por diante. Nem que passe duas, três reencarnações. Um dia essa lei vai chegar. Entendi. Então, no caso de o senhor estar vindo falar com a gente que é para a gente uma coisa muito boa, é uma honra, do meu ponto de vista, sobretudo, o senhor vê aí no mundo espiritual que foi uma ordem superior? Sim. Entendi. Em cima por oportunidade, também ordens superiores, porque a oportunidade vem, meu filho, pelas ordens superiores. Uhum. Se você recebe uma ordem de emprego, você vai conseguir esse emprego por oportunidade, não é, meu filho? É. E assim funciona a espiritualidade. Essa ordem, meu filho, alguém tem que se mexer para fazer essa ordem ser realizada. Uhum. E assim que funciona. Então, da sua parte, eu já sei que foram procurar o senhor, porque o senhor é um dos que vão falar comigo, mas que estão preparados para passar junto do seu aparelho da forma mais clara como é a vida aí no mundo espiritual. Sim. Entendi. E quem é que foi então? Como é que funcionou? Quando isso aconteceu? Um superior vim falar para o senhor sobre esse trabalho? Esse trabalho que está realizando hoje? É. Não, isso aí, meu filho, há muito tempo já estava para acontecer. Desde quando o menino estava de berço, já sabia que isso ia acontecer. A vibração, porque ele já reencarnou, meu filho. Eu já sabia que ele ia trabalhar. Uhum. Uma das bandas. Já sabia que ele ia trabalhar com todas as entidades. E quem viu ele reencarnar fui eu. E é eu que estou com ele hoje aqui. Livrei ele com muitas coisas. E é hoje que estou aqui com ele. Se eu não tivesse livrado, meu filho, ele não estaria aqui hoje. E quem recebeu ordem para ser livrado fui eu. Eu tive fazer isso ser realizado. Se eu não fosse estar do lado dele, se as entidades não fossem fazer realizar isso daí, ele não estava aqui. Mas a ordem superior era para ele ficar em terra. Então alguém tem que se mexer para fazer ele ficar em terra. Assim que funciona. Nossa. Assim que funciona. Se alguém está doente, meu filho, um espírito vai ter que, se a ordem superior é para ele não se reencarnar, um espírito vai ter que ir lá, meu filho, e curá-lo. O chamado milagre que vocês falam. É, meu filho, veio hierarquias superiores para ser isso ser realizado. E pela fé também, que muitos, meu filho, conseguem as coisas pela fé. Entendi. Então o senhor sabe que o senhor ia ser parte desse trabalho quando ele ainda estava no berço? Sim. O senhor ficou sabendo? Esse trabalho de hoje? Todos, até a vida que ele se reencarnar, eu já sei, meu filho, tudo que vai acontecer. Tudo, as ordens que tem para ser seguido. Entendi. Ele tem que ser aprendido, tudo. Cada passo que ele dá, meu filho. Seja ele com qualquer Exu que trabalhe. Seja qualquer médico, qualquer Exu que trabalhe. O Exu sabe de tudo. Então, eu pergunto isso para a gente mesmo aprender o relacionamento entre as hierarquias. Então, por isso que eu às vezes insisto. Então, no dia que o senhor ficou sabendo, olha, alguém veio e disse por ordem, olha, vai ter esse trabalho, você pode ser uma das entidades que vai participar. Como é que foi isso? Quem é que chegou? Foi um caboclo? Foi um orixá? O senhor? Foi os Exus que trabalham na minha banda. Para mim que ser realizado esse trabalho. E só vai ser realizado quando eu querer, né, meu filho? Que era para ser antes, né, meu filho? Eu não quis antes, tem que ser agora, no momento que eu quero. Né, meu filho? Só desço quando eu quero. Tá certo. Trabalho, quero sim. Quero fazer esse trabalho antes, mas eu não deixei. Uhum. Eu não é, meu. Sim, nossa. Isso é. É, meu filho, olha o momento certo. O momento certo que eu quero ser realizado. O Exu fala, chegou na minha banda e falou que ia ser realizado esse trabalho. É, meu filho. E eu dei permissão para ele começar a preparar as vibrações que estavam para ser necessárias para trabalhar nesse dia. Nossa. Então, muitas vezes as pessoas pensam que as coisas acontecem assim porque sim, ou por vontade de um ou de outro, mas vem daí, né, do mundo espiritual. Sempre vem do espiritual. Até a vida que você passa aqui na Terra vem da espiritualidade. Porque é planejado para você. O que vocês vão fazer. Tudo, meu filho, vem da espiritualidade. E quando vocês não necessitar mais, meu filho, da espiritualidade para ser orientado, para ser trabalhado, para ser evoluído, meu filho, esse plano terrestre não existirá mais. Entendi. Então, o diálogo com o Exu Pimenta já estava escrito. Agora dependia do senhor querer ou não para que nós conversássemos. Sim. Eu poderia descer aqui e nós não querer conversar. É isso. Eu poderia não incorporar o meu menino, falar com você. Sim. Respeito. Ele também está trabalhando para ajudar, para quem necessita. Então isso é uma função minha para fazer. O mínimo que eu tenho que fazer é incorporar e dar o que eu aprendi, falar o que eu sei, para auxiliar outros necessitados. Graças a Deus, e eu agradeço muito, viu, seu Pimenta? Agora, então vamos lá. E enquanto o senhor virou escravo, o senhor sofria, tipo, igual o escravo sofre na Terra? É pior, mano. Pior, mano. Pior? Sim. Você já foi amarrado, meu filho, arrastado pelos pés, pelos braços, pelos cabelos? Não nessa vida. E isso que acontece, mano. Mas a gente tem dificuldade de entender, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas se ele é espírito, como é que ele pode ser arrastado? Arrastado, meu filho, porque espírito com espírito pode se tocar. Então, se tocar é matéria com espírito. Entendeu, meu filho? Se estiver na mesma vibração que o outro espírito, vocês podem se tocar. Apenas você está na mesma vibração, porque eu estava na mesma vibração. Entendi. Se eu quiser, meu filho, eu posso chegar dentro da umbral, meu filho, não, e ninguém me vê, porque eu estou numa vibração maior. Estou numa vibração maior do que os quilos. Eles não podem me ver. Eu só posso, se for para socorrer alguém, eu tenho que baixar a vibração até eles, para ele poder me ver, se eu for socorrer. Daí para mim poder puxar e levar para um lugar que foi necessário e foi dada a hierarquia superior. Entendi. Então, o senhor está querendo dizer então que depois que a gente morre, a gente não vira fumaça? Não, meu filho. Não. Porque vocês estão aqui é uma roupa. Uma roupa. Tá. É outra vida, outro lugar, outra vida. Apenas isso. Ah, o senhor está dizendo que depois que a gente morre, muda a vibração, mas a aparência é tudo igual. Sim, meu filho. A aparência é igual. Muda a vibração. Entendi. O Exu não pode ser morto. O espírito, meu filho, desculpa. Uhum. O espírito não pode ser morto novamente. É morto carnal, novamente. Vocês estão inteiros. Mas ele pode ser sacrificado e sofrido. Não pode ser cortado também. mas ele pode ser sentido. Entendi. Então aí arrastaram, puxaram o senhor, fizeram maldade assim, de doer como se o senhor tivesse encarnado mesmo, sentia dor igual, o senhor falou pior. Sim, porque eu estava acostumado com a matéria. Porque a matéria estava em mim. Porque todos que estão no grau ainda sentem dor. Porque eles estão pegados com a matéria. Porque eles não têm uma vibração elevada para não se ligar mais à matéria. Mesma coisa, se isso não fosse assim, meu filho, que um não necessitava de encostar em outro meu filho, para beber sua cachaça, beber sua moral, não se fazia, não se desfazia das coisas, meu filho, dos outros. Entendeu, meu filho? Porque muitos que um necessita de dores dos outros para se desfazer. É, meu filho? Pelo prazer de ver o outro sofrer. É, meu filho? Porque senão assim eles não estariam no bravo. Entendeu, meu filho? Sim. Então, o apego do espírito depois da morte faz ele ter as mesmas, entre aspas, necessidades que ele tinha quando encarnado e vai procurar satisfazê-las. E muitos, né, meu filho, procuram médiums para fazer isso. Porque o médium que está dentro de uma corporação, o médium já evoluído, né, meu filho, que não tem muita doutrina, mas tem, né, meu filho, uma consciência de mediunidade, né, meu filho, eles procuram esse médium, meu filho, para poder fazer isso, porque a força é maior, e sente maior prazer. Porque a sua sensibilidade mediúnica já auxilia eles, meu filho, a fazer isso. Compreendeu, meu filho? Por isso que médios têm que tomar cuidado com isso também. Saber trabalhar, saber compreender também. Compreendeu? Como é que toma cuidado com isso? Você trabalhando. Trabalhando a si mesmo. Porque todos têm mediunidade. Qualquer um que vocês estiverem em terra, vocês têm mediunidade. Tanto alta, tanto baixa. O seu grau mediúnico. Não é, meu? Tem que ser trabalhado. Se você tiver um pensamento ruim, meu filho, pode ter certeza que não veio de você, veio de alguém. Entendeu, meu filho? De alguma vibração baixa. Se você tiver o prazer de roubar, meu filho, pode ter certeza que não é vibração. Muitos sim, meu filho, que são. Né? Mas as vibrações normalmente vêm de vibrações negativas de quiumbas, para prejudicar o próximo. Então, muitas vezes de vinganças também do próprio terreno que está em terra. Compreendeu, meu filho? Nossa. Então o senhor fala o cuidado que o médium pode ter com isso é trabalhando, porque quando ele se ocupa com o bem do próximo, não tem como entrar na vibração do mal. Se você faz bem para o próximo, nenhum quiumba vai querer chegar no próximo. Porque ele só quer maldade. Se você só faz o bem, quem vai se aproximar, meu filho, só vai ser espíritos bons. E se você faz o mal, vai se aproximar espíritos bons. É a lei, meu filho, da vibração. É a lei, meu filho, que eu falei para vós. Da vibração baixa e negativa. E você poder se esconder de um quiumba. Essa é a vibração, meu filho. Você poder se identificar. Dois, meu filho, amigos se atraem. E essa atração, meu filho, pode ser muitas vezes fatal. Compreendeu, meu filho? Fatal. Sim, meu filho. Muitas vezes pode ser fatal. Pode levar até, muitas vezes, um pai de família à morte. Pode levar alguém à morte. Porque se um quiumba se encostar, meu filho, num bandido, num alguém aqui que está terreno, meu filho, pode levar um pai de família à morte. É, meu filho. Levar. Entendeu? Muitas vezes por falhas, meu filho, do próprio terreno que está. Da sua vibração baixa. Compreendeu, mano? Sim, levar à morte não é que o espírito vai levar à morte, mas ele vai inspirar aquele que está aberto às suas influências. Exatamente. Isso daí. Você vai, como eu falo para vós, meu filho. Se vós tem um amigo, meu filho, vocês vão se conversar, não vai, meu filho? Vamos. Então, meu filho, se vocês se acertam, vocês vão se conversar. E assim a espiritualidade. Se existe um espírito que você pode se conversar com uma matéria que está no mesmo grau de vibração, eles vão se conversar, meu filho. E vão se conversar e vai acontecer coisas ruins. É assim que funciona. Compreendeu? Sim, mas e por exemplo, no caso, uma pessoa está trabalhando no bem, fazendo um trabalho ao próximo, e daí chega e alguém faz um trabalho maldoso e essa pessoa muitas vezes pega. Muitas vezes por fraqueza também. Porque a quem faz só o bem, meu filho, necessita de força espiritual, necessita de preparação espiritual, de concentração. Às vezes ele só faz o bem, meu filho, para o próximo, mas ele não tem a sensibilidade de perceber as coisas. Uhum. Está trabalhando a sua mediunidade. Porque tem que se trabalhar a mediunidade para poder perceber as coisas mais longe, antes de chegar até ele. Por isso que existe o trabalho mediúnico, para preparar os médiuns, para perceber, pela telepatia, pela percepção, qualquer que seja o seu grau mediúnico, para perceber as coisas antes de chegar até ele. Muitas vezes acontece isso por falha mediúnica também. Eu, meu filho? Mas isso às vezes acontece, meu filho. Falhas mediúnicas. Mas é raramente também pode acontecer isso. Porque nós, quem faz o bem, nós sempre estamos do lado, orientando. Se chegar alguém que uma para fazer maldade, nós expulsamos. Nós amarramos se necessário e levamos até aonde for necessário levar para a hierarquia, hierarquia que estiver. Sim, sim. Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu falei com o seu tranca-ruas, ele falou, quem é que está no comando do capitão desse navio, do diálogo com os espíritos, que leva a palavra de vocês para as pessoas, e além de alcançar as pessoas, alcança de repente uma quiumbinha que está do lado delas. Sim, meu filho, alcança, e pode ser um aprendizado para a própria quiumba aprender, porque às vezes, muitas vezes, eles não escutam nós, porque eles estão mergulhados na ignorância, e quando estão encostados em alguém que está escutando, meu filho, eles captam a mesma vibração que ele está captando, o encarnado que está em terra. Entendi. Mas às vezes... pode falar. Ele está ligado, meu filho, à mente. Porque muitos quiumbas também, meu filho, estão ligados à mente do encarnado para fazer o mal. Mas muitas vezes também, o encarnado fazendo o bem, ele capta as coisas que é necessário para o bem dele próximo. Sim, esse é o propósito do trabalho. Mas o que ele falou, às vezes... Uma quiumbinha vai ouvir e a pessoa vai mudar, vai trabalhar na sua reforma íntima e ela não vai ter mais quem sugar. E daí ele disse assim, então, você acha que daí eles vão atrás de quem? Vão atrás de você. Eu falei, eita. É assim que funciona, meu filho. É. Não, estou brincando, só para se assustar. Não, mas assim... Vou te dar um exemplo como é que funciona. Porque quando o quiumba está próximo, né, meu filho, desse encarnado, você tem a reforma, você tem o seu coração reformulado das coisas, meu filho, o quiumba se afasta. Ele vai ficar procurando, meu filho, quem afetar. E quem tiver mais a sua vibração não vai chegar. Ele vai se afastar. Se a pessoa mudar a cabeça, fazer o seu bem, o quiumba vai se afastar. Entendi. E quem ficar descontente com o fato do trabalho existir e vier me procurar, o seu Tiriri cuida deles. Sim, meu. Cuido. Porque jamais vou deixar um quiumba, meu filho. Jamais um Exu vai deixar um quiumba chegar no seu médico de carro. Sem ele merecer também. Sim. Entendeu, meu? Claro. Entendi. Então, quem está ouvindo e trabalha no bem, nunca deve deixar de trabalhar por medo de ataque. Não, nunca. Porque isso aí, meu filho, se combate com o pensamento bom. Porque pessoas, meu filho, vai no terreiro com encostos, né, meu filho, com quiumbas encostadas, né, porque eles, algo aconteceu, meu filho, porque eles se atraíram para isso acontecer. Porque essa pessoa pode fazer milhões de trabalhos, muitos trabalhos, mas se ela não se for no lugar dela, não pensar pensamentos bons, esse quiumba não vai se afastar. Entendeu? E quando o quiumba se encosta, meu filho, é muito complicado para tirar, sem o auxílio do próprio carnal que está prejudicado com esse quiumba. Ele vai ter que ter um auxílio e ele se ajudar também, senão não vai ser fácil tirar isso daí. Eu quero falar com o senhor desse assunto de encosta e por que é complicado e o que pode ser feito ou de que maneira se ajuda, mas a gente já está no final da primeira hora. O senhor, por caridade, ficaria mais um tempo? Fico, meu. Só se você estiver gostando da conversa. Mas é claro. Graças a Deus, eu estou gostando muito, está sendo muito instrutiva. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Pode falar, mano. Vamos dar, então, início a mais um tempo aqui com o senhor. Eu vou anotar aqui para não abusar da sua bondade. Quando terminar o tempo, eu vou pedir ao senhor a sua última mensagem. Vamos lá, então. O senhor falou bastante sobre o médium ter o cuidado necessário por conta da sua facilidade de se sintonizar com os seres extracorpóreos, certo? Isso. Tá bom. E quando uma quiumba encosta, é complicado. Entendeu? Porque o médium, meu filho, sempre está sendo protegido por alguma força, sendo espiritual, né, meu filho? E muitas vezes material também. O garfo do Exu é forte, a capa do Exu nos rodeia. O garfo do Exu é forte, a capa do Exu nos rodeia. À meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu Pimenta não bambeia. À meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu Pimenta não bambeia. Não bambeia, não bambeia. Exu Pimenta é um Exu que não bambeia. Não bambeia, não bambeia. Exu Pimenta é um Exu que não bambeia. O garfo do Exu é forte, a capa do Exu nos rodeia. O garfo do Exu é forte, a capa do Exu nos rodeia. À meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu Pimenta não bambeia. À meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada, Exu Pimenta não bambeia. Não bambeia.